abraço. Um abraço pra toda a galera aí presente, hein? Galera de Garapé-Açu, aqui presente, minha família Pop. Esse é o Pop Live. Prepara. Vai, toma, sabe? Vai, toma, sabe? Vai, toma, sabe? Vai, toma, sabe? Vai, toma, sabe? Agora, atenção, toda vez. Meu parceiro Webreia, aqui com a gente de Salinas. Um abraço, maninho! Opa! Pega uma latinha, pega uma cerveja e morre, e dor, e dor, e dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, desce a bunda batendo no chão. E a família Bis, arrepiando, e a galera B13 também. Minha baladinha do Jurunas, bora Dieguinho, bora Top, bora Brindinho. Conheceu Manela. E se não tiver o que abre o pretinho no brecha, meu irmão? Ela se assanha, só agora que eu me percebi. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Fazer bem mais alto, até porque tem muita gente solteira hoje aqui. Quem tá solteiro aí, joga o bracinho pra cima, que agora eu quero ouvir pra gente gravar, pra sair no CD do Pop. Vamos lá! 3, 2, 1! Sandu, bota as duas mãozinhas pra cima, a torcida do Papão da Curuzu. Quem é que bota fé que esse ano o Paysandu vai subir pra primeira divisão aí, meu irmão? Quem bota fé? Quem bota fé? Então, só quem é do Paysandu, bota aqui no telão o símbolo do Papão da Curuzu. Deixa tudo azul e branco aí pra mim, por favor, please. Agora, quem é do Papão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Torcida do Papão, torcida do Papão. Quem sabe canta. Vamos. Diz. Que é? Quero gritar. Vamos. Vamos pra cima, Papão. Quero gritar campeão. Quero gritar campeão. Vamos lutar porque por mais essa taça. Deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Escurece. Agora eu quero só a torcida do Flamengo, meu irmão. Quem é do Mengão? Joga no telão. Joga no telão. Joga no telão, Mengo, Mengo, Mengo, Mengo. Agora joga do Corinthians. São Paulo. Joga do Palmeiras. Joga do Santos. A do Botafogo tem aí. A do Vasco da Gama. Agora eu quero ver a do Leão. A do Leão. Quem é do Leão? Quem é do Leão? Quem é do Clube do Remo? Deixa tudo azul marinho. Deixa tudo azul marinho. Deixa tudo azul marinho. Deixa. Quem é do Remo? Bate na palminha e canta assim, ó. Uma coisa eu te peço. Joga com raça. Honra essa camisa. Uma coisa eu te peço. Joga com raça e paixão. Honra essa camisa. Meu poderoso leão. É assim, ó. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Apaga tudo. Agora só quem gosta dessa aparelhagem, bota as duas mãozinhas pra cima. Só quem gosta. Vou fazer melhor. Quem é filho de Deus, bota as duas mãozinhas pra cima, bota as duas mãozinhas pra cima e acompanha todas as luzes do pop. Atenção, atenção, quem tá solteiro pode acompanhar também, quem tá casado acompanha comigo, quem é fiel agora, joga a mãozinha todo mundo pra direita, esquerda, direita, esquerda, vai, vai, direita, esquerda. Todo mundo que tá feliz, vai, vai, direita, esquerda, direita, esquerda, mais uma, mais uma, direita, esquerda, direita, apaga tudo, chama aqui, chama aqui, você, você, você, acende, caralho, acende a... Edson, Edson, Edson, Edson. Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. Brigas com o meu coração. Quero ouvir vocês. Te disse que és minha paixão. E ganhei só um ilusão. E um tremendo vacilão. Jesus! Só presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei. Manda bem forte, manda bem alto. Vamos gravar, vamos gravar. Família Pop! Por quê? Prefiro ficar. Mais uma vez, mais uma vez. Vou tirar o pé. Essa relação. Prefiro ficar em Maracanã. Curtindo o pop, sonho e as emoções. Você partiu meu coração. Gostando, filha? Então rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola do papai, rebola do papai, rebola do papai, rebola do papai. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando, rebolando na calda. Um abraço, Gigi Netinho. Vinha rebolando. Aí do São Paulo e Vox, hein? É da família Bob também, aí Netinho. E os irmãos Cassebe também. Alô, Simão, você? Simão Cassebe. Aqui. Para, maninho. Alô, Juninho. Opa, opa, opa. E Ellison, bombando só as melhores. Ah, esse tom de voz eu reconheço. Mistura de medo e desejo. aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. E esse aqui é o nosso amigo famoso. Respirei. E domingo passado, recorde de público, viu, Alisson? Lá na Agrovila, Castelo Branco, não cai na água. Famoso de Lira! E ele já confirmando, Alisson, em 2018, estaremos juntos, famoso de novo, maninho! Não, Juninho, na verdade ele veio gastar um pouquinho que ele ganhou lá. Aí vão ter que ser 5, 10 shows, porque só um não dá pra gastar tudo. Então bora, bora, bora, bora, bora, bora! Toma! Meu patrão Bibi também tá aí! Bingão do Bibi em São Francisco do Pará, dia 23 de julho. Eu vou deixar você partir. 23 de julho, nas férias, galera! Nosso representante em Paragominas. Você quer filmar? Anderson Pop! E com a aí, Anderson, parabéns, obrigado pela presença aqui em Maracanã, maninho. Galera de Paragominas que leva no coração esse nome, meu irmão. Pop! Alô, Fábio Pop! Sem destino, também arrepiando. Sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma nana sensacional. Dá, dá, dá uma sentada, dá, dá, dá, dá uma sentada gostosa, dá uma sentada, dá, dá, dá, dá. Só se for na pressão, vai! De Bacarena, alô Roberto, alô Claudiane. Esse casal tem história aqui no Bob, rapaz. Guilherme II também. Bruno e aniversariante Jamile. Alô Jamile, parabéns pra você. Alô Bruninho. Quero ver que bom. Vai, Donada, vai. É plata envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas ali, hein? Mexe o bumbum. Quando ele se joga pra gente. Mexe o bumbum. Eu falei assim pra ela. Mexe, mexe, mexe, mexe. Olha, olha. Vai, vai com o bumbum, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, mexe o bumbum, tam, tam, tam. Bora, meu tio! Vai, tam, tam. Vem, mexe. Cadê o Nailton? Tu tá aí também com a gente? Pode crer, meu irmão. Vai, vai! Leandro Breno, Emily Carlinho, a Nayane, esposa do saudoso Luilson. É o Luilson Pop, são 10 anos, mas saudoso, pô. Você tá vivo. Que isso, velho? Ele e toda a equipe do Bingão do Bibi. Alô, Wilson Pop! Nosso amigo Edinho, olha, Salinas também aqui com a gente. E a nossa lourinha na frente do Pop também, do Ninho. As novinhas ali, hein? Se colocando e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam, tam. Comece o bumbum, tam, tam. Velho, sou o nosso maninho. Rodrigo 3Z. Ele de vez vez em quando foge, dá umas fugidinhas. Deixa o cavalo pra lá, deixa a carroça e vem pra cá. Ele, o Ney da Pedreira, que não deixa de jeito nenhum aqui. E a primeira dama, Ney, como é que é? Tá agitando, tá botando pra quebrar. É DJ Ellison, meu compadre. Esposa do nosso amigo Rafa, de aniversário, aliás, do Ney, é a Rafinha. Alô, Rafa, parabéns a você. Você, claro, comemorando no som que você gosta. Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber. Me deu onda, o seu sorriso. Me dá onda, você sentando, mozão. Me deu onda, que vontade de te ter. Garota, eu gosto de você, fazer o quê? O pai te ama, te amo, te amo. Vontade de te ter. Garota, eu gosto de você, fazer o quê? O pai te ama. Bora, top! O pai te ama. A galera do bem. O pai te ama. Pode crer, meu irmão. O pai te ama. Te amo, te amo, te amo. Já provaram. Ué, jamaicano. Is this love? Bora, Beatbull. Bora, Bretinho. Is this love that I'm feeling? Bora, people! A partir de agora esse baile fica pequeno. Vai descendo, vai descendo, vai de, vai de, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai de, vai de, vai descendo. Prepara, prepara, prepara, oi, neném. Deixa a mulherada quebrar tudo, vai. Prepara, oi, neném. Vai descendo. Nossa diretora Cíntia Ellison aqui com a gente. Vai descendo, vai descendo. Já marcando presença, Cíntia, sempre linda e maravilhosa. Tô com saudade de você, viu, Cíntia? Fazia tempo, hein? E a galera de Bragança, Ellison, Miltinho, Dandan, e o Robson. É profissional, ela senta gostosinho, senta gostosinho, senta gostoso demais. Ai, ai, ai. Nosso amigo Rafinha também tá aí, né, Nandinho? Ai, ai, Bragantino na área, garoto! Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Luciano, cadê você, garoto? Bora, Andrei! Novinha, eu quero te ver contente. Pino ele pra confesso, tu tem moral. Vinha aqui na favela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Partiu a ódio, é o Mandela. Fui, partiu a ódio, é o Mandela. Fui, partiu a ódio, é o Mandela. Muito obrigado. Rompendo fronteiras! Meu amigo Luciano Moraes também. Fui, é o famoso Barruan. É o Mandela. Homem que tem fui, sete mulheres, meu irmão. É o Mandela. O Barruan do Pop. Uma ódio, é o Mandela. Já tem o Edson, seu filho. Agora tá chegando o Juninho, Edson. Ela. Ele vai completar a família toda, meu irmão. E foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega catuaba. Depois de Scott, ela ficou animada. Depois de Scott, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Tem gente dos tripulantes aí. Meu parceiro Danjinho dos tripulantes na área, lá de Santa Isabel. Já pode ficar pelada, não, dona. Pra casa tá bagunçada. Faltou o Renan, hein, Danjinho? Tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safado. Bora, Roberto, Ana Clajânia. Vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é a que vai embrasar. Acima quem não tem hora pra chegar em casa assim, mexendo, todo mundo pedindo energia pra mamãe do céu. Mãozinha, pra cima. É no 3, é no 2, é no 1, sai do chão. Agora! Dancing in the desert, blowing up the sun. É assim, ó. Endoida. De novo. Everybody's going to jump. Todos um. Everybody's going to the party, have a real good time. Endoida. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Você jogasse a mãozinha pra cima, senhor. Energia positiva isso aqui. 364 anos dessa cidade. Daqui a pouquinho a gente vai cantar parabéns. E joga a mão pra cima e pede energia dos céus. Energia do Papai do Céu. Solta a mão assim e libera Ellison. Esse é o famoso 16 toneladas. Vai. LG, alô Pibos, o que é que ele é, Alisson Pibos? Mas, esse é o famoso. Fazer mais uma cena, com a mãozinha pra cima, todo mundo com a mãozinha pra cima, jogando pra esquerda, jogando pra direita, jogando pra esquerda, jogando pra direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, viaja com a gente! DJ Ellison, mixando todas pra você dançar! E dia 4 top, dia 4 top, dia 4 top. É só o pré-BD. A nossa baladinha, garoto. Blonde, Sem Limites, Alessandro, Simon, Yasmin, Lagico, rapaz, é tudo importado esses nomes aqui, viu? Bora fazer zoada, Ellison! No balanço do chiclete, o vai dançar. Tu tá. No balanço do chiclete, o vai dançar. Jato! Os mal falados, garota! Tá chegando! Depois te dá um giro aqui na frente! Pega a galera do Ninho aqui no giro! Abre o chiclete aí! O Wilson aumenta o som pra galera sacudir! Ele e a Juliana tá aqui com a gente, valeu Tarso, tamo juntos, pode crer, fronteira, hein? Eu chego pra cantar, todo mundo faz muito barulho, e o meu coração que diz a DJ Edson, no balanço, joga pra cima, joga pra cima, nana, nana, nana, que é isso, Alisson? Necesito reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegar. É o Bob. Me causa no meu ritmo, não sente magnetismo. Meu jogo de sedução é perigo, nada é proibido. Mas com aviso, deixa o telefone que se eu lembrar de. Minha amiga Tati, tá aqui com a gente, lá do Tropical. Bora pra cima, mulher! Ela sempre tá dando aquele apoio, especialmente no pop. Não importa a fronteira, o que importa ela tá aqui com a gente. Todos somos iguais, bebê bonita com tu swing salvaje. Sigue bailando que paso te trae. Alô, Clebinho! Sigue bailando, mami, não pare. E a nossa morena Tati lá do Tropical, São Francisco. Isso mesmo, maninho. Fala, meus mega primos. Vamos pegando como animais. Galera, já estamos reabastecendo os bares, viu? Os bares já estão sendo reabastecidos. Só pra galera dar um pouquinho de calma aí que já vai chegar estupidamente gelada pra todo mundo! E a nossa família B13 também! Alô, meus vilões! Obrigado pela camisa, papai! Bora toda a família no sindicato dos cachorros no posto. Tá todo mundo aqui, tá todo mundo aqui. Bora DJ Alisson, chama aqui. Chama, chama. Chama a Guita, papai. Cadê você? Ninguém viu, desapareceu. Do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer. O cara safado que te fez sofrer. Mas eu quero mais uma. Vamos lá. Vamos lá, família. Volveré a verte, pero hoy voy a disfrutarte. bailando que quiero verte. Vem pro claro, vem pro claro, vem pro claro, vem pro claro. Meu parceiro Cláudio, agora, meu irmão, tamo junto. No escurinho é escuro, mas pra abraço não é não, hein. Alô, Renan Garcia. Pra cima, garoto. O Marcelo Panda e o Silas do Comércio Júnior. Do 19. A noite inteira sem poder me tocar. Ela é bom, te enlouqueço. Vai te tomar, eu mereço. Cara, se você vai aguentar. A noite inteira sem poder me tocar. Tudo pode acontecer. Vai ter que pagar pra ver se vai rolar. Só pra valer tudo. Oi, oi. Do verão pra geral curtir, ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir, nem tenta apagar de santinha. O clima tá bom, vai, desce, sobe, quebra, empina, mostrando seu dom. Chamou de combo de Jaxi Rock, chamou. Olha as novinhas dançando em cima do som. Vale a pena, Ellison. Sempre lembrar pra galera que neste sábado, hoje sábado, estaremos no Recreio Ananindeua sacudindo a família Pop. As mulheres não pagam a noite toda, papai. É isso mesmo. No Recreio Ananindeua e domingo na Fazenda. Oi, oi, oi, oi. Nosso amigão Renan. De volta, ele voltou furioso. Alô, Renan! Para, Dendinho! Tô sentindo que o Rodrigo tá voltando, Dendinho. Ele, o Ney e aniversário da Rafinha! Olha o papo qual é, ó. Eu comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar, eu tentei, mas só que deu errado. Deixa eu te contar. Eu no cineminha e meus amigos na balada. Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, não deu certo não. É melhor mexer com fígado do que com coração. Quem tá solteiro hoje aqui? E meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. E meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. Bora beber que o Ellison vai detonando de novo. Ellison. A gente briga e separa. A gente separa e volta. Eu levo tapa na cara. Eu que apanho, ela chora. Sempre rola uma DR. Fofoqueira, falando da minha vida, quem será me verá? Mas eu não vivo sem você. E você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro. Se apaixonou por mim assim. Mas eu não vivo sem você. E você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro. O que acontece, DJ? Eu apronto, ela perdoa. Eu vou pegando todo mundo. Nessa história é a dama. E eu sou vagabundo. Eu apronto, ela perdoa. Eu vou pegando todo mundo. Nessa história é a dama. Eu sou vagabundo. Vai! Obrigado, Manozinho! Ao meu amigo Alan, no Tênis Fegari! Olha a qualidade aí, ó! Tênis Fegari! O tênis que causa a família Pop! Chegou na loja, pede Fegari aí, ó! Oh, coisa boa! Isso do Pop, é 10 anos ou nada da primeira dama, é isso mesmo? E mais 10 anos de Pop, vai, vai, vai! Vamos ir, DJ Ellison! É o seu de momento que mexe a mente. Quem tá presente foi na menina saliente. Em nome de Arria Boutique! Alô, Anderson! É a boutique lá agora sim! Opa, coisa boa! É o Ponte, é o Ponte! Esquecer desse cara, meu irmão. Meu amigo Dudu dos Talibãs. Ele e o Bené, tô te falando. Uma galera bacana aqui na frente. Meu amigo patrão Bené, da construtora Milênio. Ele disse: Juninho, dinheiro não é problema, papai. Problemas são as ligas pra passar esse dinheiro. Hoje me deu vontade de escapar, mas ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona. Live Construtora! Dali Bené! Live! O sonho cê tá no grau, bota o negão aí. O sonho cê tá no grau, bota o negão aí. O sonho cê tá no grau, bota o bicho. Na minha vida você não merece saber. Mas se o seu telefone tocar lá mais 3 ou 4 da manhã, eu não vou ter atrás. Eu já bebi. Pop. E mais se o seu telefone tocar lá pra as 3 ou 4 da manhã, eu não voltei. Alexandre, Rony, Zé Bianco, aliás, Zé Bianca, né, meu irmão? E a Vili também. Tá sem dinheiro lá de Castanhal, tá todo mundo aqui de Castanhal, aquele abraço do Gelson. Bora parar de nenenê, bora fazer assim, ó. Jogando o batidão, Ellison! Dani, DJ Ellison! É disso que eu gosto! Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Deixo outra vez. Eu entendo, eu fui o... E o nosso maninho Roberto também, alô, Robertinho! Não vá, meu grande amor. É o Pop Maraga. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Eu te machuquei, te fiz chorar, meu bem, eu fui o covarde. Te deixei só, eu não pensei, agora estou sem nada. Super Pop. Perdoe, amor, amo você, tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Fronteira pra me segurar. Não existe barreira. Eu não somente Deus. O pop é o som que arrasa nas grandezas. O arrasta pum. Na cama ou na lama, eu espero você em qualquer lugar. E equipe da Ótica, modelo. Ótica que é autoridade em Maracanã e região. Meu amigo Clay e Etienne. Obrigado, Clay. Obrigado, Etienne. Óticas, modelo e super pop. Eu sou maluca. Eu sou maluca. Maluca por você. Eu sou maluca. Maluca por você. Acabei de crer. Eu sou maluca. Eu sou maluca. Maluca por você. Eu sou maluca. Maluca por você. Acabei de crer. Distância me mata. Aí, Léo, a Simone, o Natanzinho, o Rodrigo 3G, a Vanessa e a Neirete. Eu quero te amar e ser feliz. Enei, logo mais no recreio, hein, meu irmão? E dizer a você: continua, Rafinha! Quem chegou agora, Alisson? Tava faltando o nosso médico, meu irmão. Doutor Cleison. Ele tá aqui com a gente. Ele trouxe hoje toda a equipe, viu, Alisson? As enfermeiras, os enfermeiros. O chefe da enfermagem, meu amigo Michael. Cirurgia geral. Alô, Valtinho! Alô, Dandante Bragança! Alô, Juninho! Que prazer rever você! Baby, vem pra mim, agora amor, vem ficar comigo. Te quero, gostou, não sei viver, essa solidão. E as miradas que tu gosta, né? Hoje eu vou sair, preciso ter o dia e som. É DJ Ellison, meu compadre. Quem comanda? Ellison. Levanta a mão, bate palma e faz o S. Agora, amor. Cobra d'Água, a marca oficial da família Pop.